Calibre verbal, quali vanodete hip hop, chegando devagar, metal e gringo, chegando lentamente, faltando ideia forte e confiante, aproveitando a oportunidade, mandar um favo pros malucos mal, pra toda malandragem existente na periferia, Salgadeiro, Demócrito Rocha, Planalto Pifi, pode crer, Rua do Valado, mandar ideia forte da nossa área, vai aí agora, Bela Vista, Papoco, pode crer, mandar ideia gringo, pode crer, irmão, já chegando, isso aqui vai pra malandragem existente, mais ou menos assim que começa. Meu Deus, quanto banho de sangue, mais uma mãe que implora. O filho não teve chance, mais uma noite horripilante na nossa área, a consequência de um vacilo. Puta mancada, geralmente a PM é quem só dá entrevista, enquanto o corpo estirado da Ibope pra mídia da Bela Vista. O papo do crime é muito nervoso, constantemente presencio o rabecão catando o corpo. Oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus, quanto sangue que jorra, quanto sangue que jorra, a cada 24 horas, a cada dia, a cada hora, vários manos que foram, vários embora, vários manos foram embora. Oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus, quanto sangue que jorra, quanto sangue que jorra, a cada 24 horas, a cada dia, a cada hora, vários manos que foram embora. O estadão da morte reativa sua função, extermina tudo que é pobre, pois a justiça é a sua mão. Armas numeradas, placa branca do estado, a munição você pagou, vagabundo azarado. E tem que ouvir antes da morte que você é um merda. Explodirem a sua cabeça com tiro de escopeta. Tira a criança da sala, 190 começou, requinte de crueldade. Mais uma cena de terror. Em cada rosto mesmo olha misto de medo e revolta, porque a lei do silêncio está escrito nas portas. Violência interna, violência do estado, o preconceito do shopping, o preto pobre é o culpado. Violência é o desemprego, destruindo os nervos, destruindo toda honra, superando o medo. Violência é a caixa fazer de deitor da boteca, periferia tá repleto de viciada. Eva dois, mas mantenho respeito. É a fi que te controla, onde vencer no teu peito. Vai tudo ver natural, nada te prejudica. Você perdeu sua moral, agora quem fuma é a justiça. Fuma tua liberdade, agora quem vende advogado. Você agora é um viciado, mas tá do outro lado. IPPS, banco ou casa de detenção, branco da rocha ou na papuda, vive naquela tensão. Brasileiro nasce bom por conta do regime, que priva boa educação. Só resta a vida do crime, só resta a vida do crime, só resta a vida do crime. Oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus, quanto sangue que jorra, quanto sangue que jorra, a cada 24 horas, a cada dia, a cada hora, vários manos que foram embora. Oh meu Deus, oh meu Deus, quanto sangue que jorra, a cada 24 horas, vários manos que foram embora. Nem faz várias vezes, preciso manter os nervos, ficar esperto na moral. Esse é o segredo, e pros irmãos que foram cedo, o silêncio. Conta tristeza quanto lamento, como está frio o tempo. Mais um mau pressentimento, cheiro de morte no vento. Região metropolitana, mais um maluco noiado. Vai meter mais um assalto, vai descolar os trocados. Vai comprar roupa de marca, tênis, Nike ou Mizuno. Vai se sentir o fodão, o próprio dono do mundo. Mas aqui a lei primeira, quem se fuja com besteira é candidato a ganhar. Um palito de madeira, é assim que vive o jovem brasileiro. Tão violento, sem rumo, ainda pior, se for pobre, se for negro é bem pior. E se morar numa favela, te julgam como ladrão, porque você vive nela. É, pode crer, porque você vive nela. Porque você vive nela. Oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus, quanto sangue que jorra, quanto sangue que jorra, a cada 24 horas, a cada dia, a cada hora, vários anos que foram, meu Deus. Quanto sangue que jorra, quanto sangue que jorra, a cada 24 horas, a cada 24 horas. Vários manos que foram, vários manos foram embora. Quanto sangue que jorra, muitas mães que choram. Morra aí, meu irmão. Ainda é tempo, ainda é tempo. Todo tempo não tem fim, mas a vida é fim. Eu quero um break de cemitério, antes que seja tarde demais. Pra aqueles manos que já morreram aí, que Deus o tenha. Se conscientizar, rapaziada. Pode crer, você vê tá na área. Pode crer, qual é o nome do Nordeste hip hop? É, deixa a ideia forte.